da terra brota a vida. Da disputa pela terra urge a morte. A terra deve estar disponível a todas e todos. Como um direito e uma solução histórica. A história não deixa dúvida. Os gritos pela terra ecoam durante séculos no Brasil. No semiárido, por exemplo, a memória acusa que Canudos, Caldeirão, Palmares e Pau de Colher não aconteceram por acaso. Ainda hoje, a concentração da terra passa de geração a geração, carregando várias formas de injustiças e opressão. A terra é a essência para a cidadania e a sobrevivência dos povos camponeses e das populações tradicionais. A terra é um elemento básico para garantir a convivência com o semiárido. Sem o direito à terra, não há direito à água. Sem o direito à terra, não há soberania e segurança alimentar. Sem o direito à terra, não há desenvolvimento sustentável no semiárido. A terra é patrimônio de culturas e meio de vida para as populações no meio rural. A terra é recurso para acabar com a fome e a desigualdade no mundo. Ao declarar a convivência com o semiárido há 15 anos, a ASA afirma que muita coisa precisa mudar. Uma delas é a quebra do monopólio de água e de terra. O combate ao ciclo vicioso da indústria da seca faz parte do contexto que atravessa gerações de concentração de poderes econômicos e políticos na região. A ASA tem a missão de permanecer lutando por direitos e justiças. E permanecer afirmando que o semiárido é viável. Desde que as políticas públicas sejam adequadas e que todas as pessoas tenham acesso a cada pedaço dele. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.